moleque, pare e reflita, droga mentira. Grita polícia, campana na esquina, dinheiro maldito. Lei do diabo, não é de Cristo. Vive do vício, seu e dos outros mataram, morreu. O bagulho é louco, favela no morro. Mesma rotina, se ilude com fama, dinheiro e mina. Vive na mira do opressor, liberdade comprada. Aqui sem valor, se não paga, rodou. Vem não tem dó, segura a bronca, assume o B.O. É pra perder pó, comércio ilegal. Tudo arriscado, mas faz o real. Estilo marginal, que vida é essa? Se existe daí, então saia depressa. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que vai resolver na sua própria vida. Sonho destruído, castelo derrubado, parece que não vai encontrar uma saída. Mas assim que tem que ser, você vai ter que saber uma escolha seguida para o lado errado no meio do risco. Porque você foi se envolver à beira do precipício, sempre procurando uma resposta. Estado de calamidade da sua própria vida, se envolvendo com o vício, pegando o caminho sem volta. Carrinha o mundo que só vai encontrar ilusão. O próximo passo vai ser choros e velho corpo dentro de um caixão. Não vai ser toda hora que você vai ter segunda chance. Atrás de você vê uma enorme avalanche. Então saia logo desse mundo, porque você pode cair na escuridão. Vai ficar no labirinto sem saída, que só vai te levar à ilusão. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Está aflito, se encontra confuso, atormentado, sozinho, perdido. Olha para os lados, seja obcecado por tudo que não parece. Perdeu os amigos, confiança virou umas costas pra você. E desse jeito ela não vai mais voltar. Agiu sem pensar, agora vai pagar. Quem sabe dessa forma enxerga que perdeu as suas pra lutar. Seu mano vive sem, não sonhe ser alguém. Vai recorrer a quem? Fica difícil, não tem mais ninguém. A esperança fugiu do seu lado, está se enganando. Mergulhando na própria incerteza, morrendo aos poucos. Devendo a muitos assuntos de fora, se interna tristeza. Me diz o que tu pensa, vivendo na infinita demência. Ausência de caráter em sua vida está marcando presença. Em um vacilo seu, está tudo acabado. Preste atenção e não tente se esconder. Fique ligeiro, o poder do relógio está correndo pro problema. Cara, é hora de você morrer. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais. Você não sabe o que quer dar a sua vida mais. E desse jeito só se afunda cada vez mais.